Bem, gente, bom dia. Estamos então hoje aqui continuando o nosso estudo no livro Mandamentos Recíprocos de Carlos Alberto Bezerra, hoje na página 19, dia 2 de fevereiro, e o dia maravilhoso que o Senhor nos deu para a gente crescer aqui. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí em alguns textos, né? Mas pelo menos abra em Mateus 7:1 e em Tiago 4:11, porque eu já abri nos outros aqui para a gente poder ler. Nós vamos ter que trabalhar um capítulo desse agora por domingo. A gente gosta de esmiuçar bastante, né? Mas o que a gente não conseguir render aqui, a gente vai... ter que deixar para que a gente estude com a família, ok? Porque nós temos 4 capítulos ainda, e quando nós chegar, aí depois nós vamos sair para o Retiro em Salvador. Já estão ligados já nisso, né? Vamos curtir lá a beça. E aí nós voltamos já para estudar o livro fantástico Casas que Transformam o Mundo. Então, desculpa, Mateus 7:1. Então nós vamos trabalhar um capítulo desse aqui por domingo, ok? Vamos tentar otimizar para que a gente consiga dar conta do prazo, tá bom? Vamos lá. Mandamentos que visam proteger nossos relacionamentos. Mandamentos que visam proteger os nossos relacionamentos. 2.1. Não julgueis uns aos outros. Alguém pode ler Mateus 7:1? Mateus 7:1. Exatamente. Não julgueis para que não sejais julgados. Bem, se a gente fosse parar aí para tentar uma interpretação hermenêutica mais profunda, a gente ia ter que levantar uma série de teorias de cada escola. Arminiano entende de um jeito, calvinista entende de outro, tá? Mas a gente pode resumir basicamente o seguinte. Você conhece a oração do Pai Nosso? Vamos lá comigo. Pai Nosso, tá? Que estás santificado, seja. Venha a nós o teu reino. É assim? Seria feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos de novo. Pai nosso que és nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas ou pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E logo ele pede para livrar da tentação. Parece que é uma grande tentação, né? A gente não perdoar aqueles que nos ofenderam. Olha o que a gente diz no Pai Nosso. Assim como nós temos perdoado, nos perdoe também. A gente pede a Deus para que a referência do perdão dele seja o perdão que a gente tem dado ou não aos outros. É como se fosse assim. Então, quando a gente não perdoa, a gente está dizendo assim: Deus, resolvi, o Senhor deve fazer comigo igual eu fiz com aquela pessoa que eu não perdoei. Então você acaba pedindo com a sua atitude para Deus não perdoar você. Só que tem uma coisa, meu querido e minha querida irmã. A palavra de Deus diz que nós já fomos perdoados por Cristo. Nós já fomos lavados dos pecados. Então, sendo a gente já foi perdoado, por que que então Jesus ensina a gente que a gente deve pedir a Deus para que a gente, para que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos? Por que que Ele traz essa referência para a gente? É uma coisa um pouco confusa, né? Se a gente parar a pensar e dizer, oh, meu Deus, como é que o Senhor me dá esse peso de eu pedir para mim a referência de perdão para mim, ser o perdão que eu dou? Na verdade, o que o Senhor aqui é chamar a atenção para a gente, que a gente é capaz de perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, assim, resumindo, pode entender o seguinte. Já que eu já fui perdoado, já que eu já sou perdoado por Deus, então eu devo agir de acordo com esse perdão que Deus já me deu. Eu posso viver isso. Eu tenho condições de viver isso. Claro que é algo sobrenatural, né? Algo espiritual. Porque nossa natureza é colecionar os erros que cometem contra nós, né? E a gente diz assim, não, aquele ali fez isso contra mim, aquela ali fez isso contra mim, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha, não julgueis. O que tem a ver esse julgar com perdão? Quando a gente ouve essa palavra aqui no Novo Testamento, julgar, não, a gente não pode ver com a linguagem jurídica do nosso dia a dia. Aqui seria mais bem compreendido condenar. Então seria assim, não condeneis para não serdes condenados. Isso aqui, irmãos, nem é necessariamente por Deus. Porque a gente está falando de relacionamento. Então, uma vez eu falei para uma irmã, muito assim, ela era muito, muito incisiva, assim, sabe? Ela ficava assim, ó. Ninguém prestava, porque ela só esperava dar uma escorregadinha, ela passava a espada. Eu falei, cuidado. Porque a gente acaba se colocando num lugar que não é o ideal. Porque a gente acaba presumindo que a gente não tem o erro também. Também disse uma vez para uma pessoa, disse assim, olha, você não pode ser demasiadamente compreensivo com alguém só porque aquela pessoa está errando numa área que você também erra muito. Isso é corporativismo. Né? É que nem o cara que sentou com o pastor e falou assim, é pastor, é o seguinte, rapaz, é porque lá na empresa deu um vacilo. Estava um dinheiro assim em cima da mesa e tava em cima da mesa, né? Ele olhando para mim, olhando para ele, e eu precisando do dinheiro, meu patrão me devendo, aí eu fui lá e ele não tinha contado o caixa ainda, aí eu peguei. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, ah, que bobagem. Ele não estava lhe devendo? Então pronto, justiça foi feita, Deus deu essa oportunidade de você fazer justiça. Por quê? Agora vamos ver, por que que esse pastor falou isso? Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, porque o que a Bíblia está dizendo não é para a gente dizer, ah, tudo bem, a gente tem mesmo que relaxar, cada um toma conta da sua vida e a igreja continua. Não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou o confronto amoroso, mas firme. Não com superioridade, mas preferindo o irmão em honra, até de baixo assim, olhando para cima e falando, meu irmão, eu já errei nisso, Deus me deu vitória, vamos crescer juntos. Okay? Então, o que a gente está pensando aqui é a gente ser chamado por uma postura mais madura, que não é nem de indiferença, nem de superioridade, nem de corporativismo, mas de confronto em amor. Diga. Teve um caso que o pastor, eu tinha uma igreja na favela e converteu um cara de traficante, aí o traficante tinha dinheiro do tráfico, ele falou que se o traficante desse daquele dinheiro, ele estava limpo. Estava limpo. Já vi essa história também. Acontece muito. Acontece muito. Então, não se assuste. Hoje a gente cada vez mais... Uma onda que eu falei com a irmã... Eu brinquei com ela. A gente foi lá em Léus comer um pastel. E aí ela falou assim... Aí eu falei com ela... Ei, hein? Ela é igreja batista? Cristã igreja batista como eu? Aí eu falei... Ei, lembra do tempo que rock era do diabo? Aí ela deu aquela risada assim e falou... Pois é. Aí a outra irmã falou assim... Pois é, mas a gente tem que ver onde é que a gente vai acabar parando com tudo isso. Aí eu falei... Não se preocupe. Isso não é uma preocupação para mim. Porque quanto mais o tempo vai passando, vai se definir o que é igreja e o que não é. As coisas vão ficar claras, o próprio Espírito de Deus vai deixar isso claro para a gente. Não tem por que se preocupar. Nós vamos voltar aqui, porque eu mesmo disse que a gente ia ter que dar conta, né? Então, não julgueis uns aos outros. Seria, então, não condene o outro. Até porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor é que é o juiz. Vamos ler em Romanos 14, 1 a 4. Diz assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Não vou nem entrar aqui na questão dos alimentos, né? Porque quando você tiver vontade de comer alguma coisa, não pode. Aí você lembra desse texto, ok? Que os débeis é que fazem a distinção entre o que pode comer e o que não pode comer. A gente só não pode comer alguma comida se for em uma cerimônia de culto a demônios, ok? Então vamos chamar os meninos com caruru, de Cosme. Aí vão chamar os seus filhos. Aí você diz, não, o pastor disse que pode comer. Não. Porque aí eles estão em culto a demônios. Isso não. Mas se eu chego na baiana do acarajé, preste atenção no que eu estou falando. Chego na Baiana do Acarajé e tem um monte de patuá, figa, um monte de coisa em cima do tabuleiro. Tiro meu dinheiro, quanto é? Tanto. Tiro meu dinheiro e pago. E abençoe como? Que a Bíblia diz que a comida é abençoada, santificada, quando eu recebo em ações de graças. Por isso que a gente agradece a comida, sabia? Outra coisa, Paulo diz, não queira nem saber. Porque em Éfeso, toda a carne, é interessante, porque aqui na Bahia é muito comum assim, você ouve alguém dizer assim, ah, fulano é marchante, não é marchante de arte, é marchante o que mata o gado, clandestinamente. Geralmente, esse pessoal, nem sempre, mas muitas vezes eles são envolvidos com feitiçaria. Por quê? Porque quando vai fazer os rituais, chamam eles para dentro dos terreiros para poder fazer os sacrifícios. E não é qualquer um que sabe matar um boi. Né? Então chama o cara para poder fazer isso. Isso aqui acontece, mas já temos frigoríficos oficiais, não é tão comum. Mas naquele tempo, o abatedouro era uma dispensa do templo de Diana. Então, era uma parte do templo de Diana, o abatedouro da cidade. No mercado, ele se vendia as carnes. Então, toda a carne era sacrificada a Diana. E os crentes iam deixar de comer carne, ficar subnutrido? Aí levaram esse problema para Paulo. E aí, apóstolo, o que a gente faz? Aí ele falou assim, vá lá, compre, não precisa saber nem onde é. Agora, se tem um irmão que é débil, que se escandaliza, não coma na frente dele. Porque ele não... Se ele... atende ao que a consciência dele diz, mesmo a consciência imatura, ele está certo, porque ele não fere o que crê. Interessante isso, né? Mas também a igreja não pode deixar de ensinar o que é certo, amém, irmãos? Pronto, vamos fechar aqui, porque senão a gente fica nesse assunto, né? Então vamos lá, Tiago, Romanos ainda 10:13, volta aí um pouquinho, diz assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Perdão. Romanos 10, capítulo 10. Perdão, Romanos capítulo 14, me perdoem. Versículo 10 ao 13. Tu, porém, por que julgas seu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim me dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo em vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aqueles que assim se considera, para esse é impuro. Então, ainda bem que Paulo já falou isso aí, né? Nada impuro, você come na bênção, abençoa e come, amém, irmão? Mas tem algum irmão que escandaliza? Não estou contando dele, não, porque estou tirando pecar também, né? Então vamos lá. Qual é? Uma passagem que eu acho que é antiga, uma passagem, não estou lembrado bem o versículo. Também fala algo semelhante, fala assim, está todo puro. Tudo é puro para os puros. Isso, está todo puro. Então, se você abençoa, meu irmão, ele vai na bênção, ok? Mas qual é a ideia aqui? Vamos ler aqui o que o pastor Antônio Carlos escreveu? Tiago 4:11, abre aí, por favor. Leia aí, querido. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ok, aí você diz, ah, pastor, então eu dizer que está tudo certo, cada um conhece Deus, e a gente tem mesmo que se cuidar cada um de si, e... Não, vamos olhar essa perspectiva madura. A palavra de Deus diz assim, que pelos frutos se conhece a árvore, ok? Não tem como um espinheiro dar figos, nem como uma figueira dar espinhos. Então, qual é o nosso critério? Critério na palavra grega chama krinos, eu julgo. Então, de onde deve vir o nosso julgamento? Nosso critério. Bom dia, queridos. Então, eu não posso condenar, mas posso avaliar. É uma questão semântica aqui, importante de entender, que não julgueis aqui, não é não pense, mas é não condene. Porque a arte de condenar cabe ao juiz. Você é advogado, você fica falando. Você argumenta, você investiga. Mas quem dá a sentença? É Deus. O problema é quando a gente dá a sentença. Ok? O Senhor nos proíbe de julgar as pessoas, os irmãos, pois que por causa de nossas naturezas... Os irmãos, pois que por causa de nossa natureza imperfeita e ainda influenciada pela carne, os nossos julgamentos são sempre negativos e injustos. Parciais, ou seja, a gente toma partido, a gente escolhe. Parciais e tendenciosos. Além do mais, nossa posição dada por Deus em relação aos irmãos não é a de juiz, mas é de servos uns dos outros. Por outro lado, a palavra de Deus nos manda julgar, nos manda julgar não são as pessoas, mas todas as coisas. Em vários textos, 1 Coríntios 2, 14 a 15, 6, 2 a 3, 14, 29, 1 João 4, 1 a 6, 1 Tessalonicenses 5, 21. Mesmo quando a liderança é obrigada a julgar o pecado da desobediência e rebeldia de membros da comunidade local, nunca é para destruir, mas para colocar tal pessoa numa situação de temor espiritual que provoque arrependimento e salvação, como está em 1 Coríntios 5, 1 a 5, muito claramente. Então, nunca é lançar no inferno. Ao contrário, né? O apóstolo Paulo chega a dizer: entreguei o diabo, o corpo ao diabo, para que Deus salve o espírito. Então a intenção da disciplina sempre é pedagógica, não é punitiva. Eu não posso punir uma ovelha do meu rebanho, não posso condená-la ao erro dela. Até a disciplina, como diz a palavra, para disciplinar, para ajustar. Se a pessoa não se ajustou, ela que escolheu não fazer parte da comunhão como antes. 2. Não vos queixais, murmurais, amo isso aqui, uns aos outros. Irmãos, não vos queixais uns aos outros, para não ser de julgados. Queixar-se do próximo é o mesmo que expressar, geralmente, em conversas reservadas e escondidas, descontentamento, impaciência ou desagrado para com ele. Quando pensamos ter motivo de queixa contra o irmão, só temos duas atitudes bíblicas a seguir. Suportamos em silêncio, perdoamos o irmão. Colossenses 3, 13. E além disso, podemos ir e falar com ele para exortá-lo ou admoestá-lo, como está em 1 Tessalonicenses 5, 14, Romanos 15, 14, e também no texto de Mateus, se não me engano, Mateus 18. Procurei, Juliano, para mim, por favor. Vá até teu irmão. Mateus 18? Não sei se é Mateus 18. Olhe, por favor. Posso olhar aqui no computador para ganhar tempo. O queixar-se uns dos outros é um pecado grave, porque semeia contendas entre os irmãos. Óbvio. Quando Jesus disse para a gente ir confrontar ele, se não chamar mais um irmão, mais dois irmãos, e depois levar à igreja. Pode ler, por favor? Se teu irmão pecar contra ti, vai havê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Continua? Continua. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Vamos lá, então entender uma coisa, olha. Como igreja, qual é o nosso papel? Ligar na terra, de acordo com o que já foi ligado no céu. A gente tem que trabalhar pela comunhão. Inclusive, ia demonstrar ao irmão, tem que ser para corrigi-lo. A gente nunca pode chegar assim, chegar para excluir. A gente chega para corrigir. Chega com a palavra na mão e no coração, cheio de amor. Se possível, de preferência, melhor, porque sempre é possível, de preferência em jejum. Porque entende que é um encontro espiritual. Que o diabo é contrário à comunhão da igreja. Então você tem que ir em amor e falar: olha, meu irmão, eu entendo pela palavra que isso está errado. O que você me diz disso? Às vezes, ele vai mostrar para você que ele não está errado. Às vezes ele vai dizer assim, estou errado, mas não consigo deixar de estar errado. Então eu quero ajudar você a deixar de estar errado. Vamos caminhar junto. Aí passa e a pessoa não se corrige. Aí você vai e chama outro irmão. Isso não é fofoca, isso é socorro. A Bíblia não diz, vai procurar a igreja. Não, não, não. Você vai procurar outro irmão. Aí com outro irmão, de preferência, o irmão ainda mais maduro do que vocês dois. Olha, eu e minha mulher lá em casa, interessante porque assim, a gente vive uma harmonia fantástica. Mas a gente é gente. E quando tem alguma questão que a gente não consegue resolver entre nós dois, que é muito raro, mas quando tem alguma questão que eu não consigo resolver com Paula, então aí eu recorro a Gamaliel. Eu falo assim, então tudo bem amor, vamos falar com meu pai, porque ele vai ouvir a gente, vai dizer quem é que tem que resolver. Eu sei que tá certo. Geralmente ela está certa. Eu acho que meu pai prefere ela. Mas isso para mim é tão tranquilo, porque eu entendi esse segredo da cobertura. E o que a Bíblia diz. Então, se eu tenho uma demanda com ela, eu tento resolver com ela. Não consegui, eu chamo alguém que é mais maduro do que eu e ela juntos. Não resolveu, aí você vai ter que chamar mais irmãos para resolver. Não resolveu, aí você tem que abrir para a igreja. Que pode ser representativamente, você fala liderança da igreja, para não expor aquilo ao máximo. Porque a última exposição é que é a máxima, que é a exclusão da pessoa. Eu espero em Deus que, em nome de Jesus, nunca passemos por isso. Ok, irmãos? Então é assim, olha quantas etapas houveram, gente, para a pessoa se restabelecer, tem que ser muito obstinado, né? Aí você diz, e se a pessoa estiver certa? Olha que coisa tremenda. Se a pessoa estiver certa e toda a igreja estiver errada, ela é melhor para ela não estar mais no meio dessa igreja. Entendeu? Porque se toda a igreja, inclusive a liderança, pensa de um jeito, o irmão pensa de outro, e não conseguir entrar em comum acordo, o que ele vai continuar fazendo ali? Ok? Então, a gente tem que olhar isso de forma dura. Não é eu que vou dizendo, aquele é espiritual, aquele é carnal. Olha, irmão, como aquele irmão é carnal. Se a gente soubesse a maldição que é a gente chamar a atenção de alguém para o erro de outro. Isso é tão maldito, isso é tão terrível, isso é uma brecha tão grande, isso dá uma legalidade, uma autoridade do diabo de fazer coisas terríveis no meio da igreja. Ok? E assim, não é para puxar brasa para minha sardinha, não. Mas quando é, então, com quem cobre você espiritualmente, é pior ainda. A Bíblia diz que é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, qual é a ideia? Até Dani um dia está em casa orando e Deus mostra para ela que eu estou errando alguma coisa com a igreja. Aí ela vai entrar em crise, meu Deus, meu pastor. Aí vai orar mais, orar mais, orar mais. A única pessoa que ela pode falar antes de falar para mim é para o marido dela, porque são a sua carne, ok? Talvez já se resolva aqui com o marido dela. Se não resolver, eles vão me procurar e vão dizer, meu pastor, o que é que está acontecendo? Olha, eu estava orando, Deus me mostrou isso aqui, que o Senhor tem ensinado assim, assim, mas o que a Bíblia diz assim, assim, assim. E a gente vai trabalhar ali. Ok? Vai trabalhar ali. Consegui convencê-los? Glória a Deus. Eles conseguiram me convencer? Glória a Deus. Não conseguiram? Alô, pastor Renato, tudo bem? Que é Dani, filha de Tiago, seu filho, lembra? Oi, Dani, tudo bem? Sou mulher de Fabrício. Oi, querida. É porque está tendo um problema aqui e a gente não conseguiu resolver com o pastor. Tem que falar comigo antes para não tomar um susto, né? Mas vocês já são liberados para fazer isso. Eu não vou autorizar ou não. Eu preciso saber. Mas não é questão de autorização. Porque é o que a Bíblia manda. E a regra é para mim também. Aí alguém que é mais maduro do que nós três juntos vai atender a demanda. Ok? Então, isso é cura para a igreja, gente. Isso é tremendo, porque a igreja vai... Vocês perceberam que está tudo na Bíblia? É a gente que joga água no negócio? Mas vamos lá. Quando o Romanos fala aqui que nós somos inescrutáveis quando julgamos os homens, que praticamos as mesmas coisas... É, porque não necessariamente você pratica o mesmo ato, mas pratica erros. Como ele também pratica erros. Então, eu posso, eu não posso. Tem gente que, a despeito disso, considerando isso, não ignora o erro de todo mundo. Eu sou errado também em algumas coisas, então eu vou deixar ele errar também. Não. É assim, Deus me mostrou que há um erro, é porque Ele quer que eu faça parte da cura daquele processo. Então, eu vou buscar de Deus a solução e vou chegar à pessoa e vou colocar para ela. O que eu não posso é condená-la, eu posso julgá-la. Aí a Bíblia diz para não julgar, é porque é uma questão de tradução aqui, semântica. Eu não posso é dar a pena, eu não posso é sentenciar o irmão. Mas eu posso investigar se o irmão está agindo de acordo com a palavra, ok? E Jesus ensinou isso, a gente acabou de ler. Ele diz, você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto não está combinando com a árvore, vá lá ver qual é o problema. Eu vi um caso parecido assim, em uma determinada igreja, que no caso era o pastor. Estava assim, aí eu, um grupo de irmãos chamou o pastor, falou com ele, começou. Aí não resolveu e ele começou a... Ele não gostou, na verdade, ele não gostou de ter chamado. Aí tinha outro grupo que chamou, que também não gostou. Outro grupo chamou, não gostou, ele começou a afastar as pessoas. E ele veio que se afastar, ele afastou as pessoas. Já estava 15 anos na igreja. Com problema? Não, ele era pastor nessa igreja há 15 anos. Só que ele não aceitava que viesse um membro e falar com ele sobre o problema dele. Entendi. Aí foi chamando um ou outro, aí começou a falar, ele ia ficar doente. Né? Só que eles participavam de uma associação, sim. Aí levaram o caso a um. Peraí. Aí tirou ele da igreja. Porque se tivesse levado antes. Mas até chegar aí saiu muita gente da igreja. Imagine, gente. Se isso tivesse sido levado. Se ele se abrisse a isso ter sido levado, ele ia ser corrigido? Presumindo que é um pastor? Presumindo que é um pastor sério? Ele ia ser corrigido? Ia resolver com aquela família que percebeu aquilo? Talvez ficasse até mais próximos deles? E a igreja ia seguir adiante bem sarada. Olha, uma das maiores dificuldades que nós temos de ter maturidade na igreja é um amor que a gente tem à razão. Todo mundo se abraça na sua razão e a gente não se dispõe a resolver. Olha, a gente tem que, como igreja, a gente tem que ter uma obsessão em procurar saber o que a gente está fazendo certo ou errado. Então a gente não cresce. Eu amo estar lendo um livro e dizer, meu Deus do céu, como não vi isso antes? Às vezes eu dou uns aleluia, assim, umas coisas, quando estou lendo, Paulo, até você é meio doido. Mas eu digo, meu Deus, olha para isso aqui. Porque eu estou escancarado para poder ser aperfeiçoado. Aprendi isso com o pai. E aprendeu com a Bíblia, né, gente? Vamos aqui. Não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, porque se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz da lei. Quando começarmos a falar mal de alguém, estamos num processo muito forte de deterioração íntima em relação a essa pessoa. A gente começa a destruir a imagem daquela pessoa dentro da gente. Você concorda com isso? Significa que já julgamos e condenamos. Você vê que o próprio pastor Bezerra, ele vê que a palavra é muito mais coerente para condenar do que para julgar. Até porque o Jesus falou que a gente pode investigar uma situação. Essa pessoa, já vivemos murmurando, queixando contra ela e agora passamos claramente a falar mal daquela pessoa. A boca fala e o coração está cheio. Você cultiva a crítica, cultiva a crítica, cultiva a crítica, cultiva a crítica, cultiva a crítica. Na primeira oportunidade, você, pau, vai falar alguma coisa. Ou até o seu silêncio, às vezes, é pior do que o que você diz, sabia? Aí a pessoa fala assim, servir, montar, rapaz, o cara parece desviado, velho. Ele só fica falando, fazendo isso, aí você... E às vezes o seu silêncio é algo terrível. Às vezes você sabe que não é tão mal assim, senão eu não vou falar nada. Mas também não vou defender. Olha, gente, no dia que Deus fizesse com todos nós desvendar de que nós somos uma família. Quando Deus... A gente percebe isso no momento de dificuldade, de dor. Eu acompanhei lá o filho de Jonas no hospital. Eu soube, fui para lá e fiquei lá até ele ser encaminhado para Salvador. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Provavelmente o menino vai andar de novo, tudo normalmente. Irmãos, muito lindo. Porque tinham irmãos, ele hoje, Jonas hoje caminha com os discípulos. Mas ele já foi muitos anos da Igreja Batista. Então tinha gente, na minha pessoa, da Vida Nova, tinha os irmãos da Igreja Batista, tinha eu, Alex, Silvia, meu Deus, que força que Alex. Alex foi abrindo a ambulância na frente com a família dele no Corolla. Aí tinha a família de Alex e eu, ou seja, a Vida Nova estava lá, tinha uma galera da Igreja Batista, tinha uma galera do discípulo lá, meu irmão não tinha placa nenhuma não, tinha um monte de irmão cuidando dele, o cara não podia ir no banheiro sozinho, que iam atrás. Aleluia. Porque a gente é família, amém? Mas a gente também precisa ser família, mais no dia a dia. A gente precisa estar mais junto. para poder ter essa misericórdia típica da família. Você já viu que a gente tolera alguns erros de irmão nosso, sim, que a gente não toleraria se fosse de outra pessoa, de funcionário, por exemplo? Não é que a gente ache que é certo, ok? Não é que a gente não deve achar certo. O erro é erro, amém, gente? Mas a gente dá mais uma chance. A gente tem uma intenção de que a pessoa dê certo. Já pensou isso na igreja? Coisa maravilhosa? Amém, irmãos? Então, falar mal é estar comunicando abertamente a outros aspectos negativos do caráter, das atitudes, dos fatos, das palavras da vida do próximo, com a intenção deliberada de ferir, diminuir, rebaixar, macular a imagem, o conceito, a reputação, o valor, a honra e a dignidade dessa pessoa na mente dos que estão ouvindo. Lorena me disse uma coisa, ela disse assim, que quando alguém vem falar mal de outra pessoa para ela, ela fala, não mate em mim quem você já matou em você. A pessoa fica até constrangida. Porque quando a gente fala mal de alguém, a gente não tem nenhuma boa intenção. A gente não quer resolver. A gente às vezes veste a camisa de que está protegendo você da outra pessoa. Ok. Beleza, show. Isso até está certo. Mas só está certo se você antes foi procurar o irmão errado. Se não deu certo, você procurou alguém que é sobre vocês. Se não deu certo, foi comunicado à liderança da igreja. Se não deu certo, aí sim tem que vacinar a igreja sobre aquela pessoa. Amém, irmãos? Só que a gente inverteu a ordem. E a gente começa a fazer uma preservação antes de fazer o tratamento. Alguém está com lepra. Não, se afasta todo mundo. Deixa morrer lá. Não, irmãos. Ele diz assim, olha, não chega perto não, que ele está com lepra. Mas o que o Evangelho diz é, vá cuidar dele, vá sarar ele, vá chamar quem cuida dele. E até preserve, se ele não quiser ser tratado, seus filhos de chegarem perto dele. Amém, irmão? A língua pode causar males maiores do que uma agressão física, como espada afiada. Salmos 52:2, a língua é igual a navalha afiada. Jeremias 9:8, a língua é como uma flecha mortífera. Tiago 3:1-12, a língua é fogo, é como fagulha que incendeia a floresta e inunda, é imunda de iniquidade. É imunda de iniquidade. Ontem eu falei com minha filha, eu chamei Sol e falei, olha, você sabe que um grande barco, por maior que seja, sempre o leme é uma pequena parte dele. O leme é uma quilhazinha que fica no barco, que tem uma pessoa que manda no leme, que é o timoneiro, o capitão. Para onde a gente colocar a direção desse leme, o barco vai. Assim é a sua língua, que é um órgão pequeno que fica no seu corpo, que pode te levar para o céu, para o inferno. É como uma fagulha que toca fogo na floresta. Você tem que dominar ela, adestrar a sua língua. E a palavra de Deus diz, a gente adestra um cavalo, adestra um leão, e não adestra a língua? Deus está falando com você, diga amém. Amém. Não vos mordeis e devoreis, consumeis uns aos outros. Se vós, viu aí, você não pode nunca morder seu irmão, obrigado, viu? Não, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5:15. Este é o grande objetivo de Satanás quando ataca nossos relacionamentos no corpo de Cristo e na família, que nos destruamos mutuamente. Quando isso acontece, começamos a nos morder e a nos devorar uns aos outros, nos retaliando como feras. Em quantas partes do corpo de Cristo e em quantos lares isso não está acontecendo hoje? Tornando impossível a comunicação do Espírito, da vida de Cristo, para todo o corpo da família. A palavra é clara e diz que quando um casal está deliberadamente em litígio, a sua oração não é ouvida. A pessoa quer isso? Uma vez, tive um desajuste com minha esposa, e ela, claro, deve ser alguma coisa culpa minha, né? Que ela está aqui ouvindo. E aí fui lá todo espiritual, ajoelhar e orar, estava orando, ela foi lá no... Ela é muito hilária, isso é legal da gente. Ela veio na porta e falou assim, falou assim, tá orando de si para si mesmo, hein? Fechou a porta. Eu não precisava fazer assim, né? Mas é verdade, eu estava orando de mim para mim mesmo. Eu estava cumprindo meu ritual farisaico, porque se eu não estava bem com ela, Deus não é surdo, né, gente? A gente tem que entrar que é uma linguagem antropomórfica para a gente entender. Mas ele está falando assim, ok, estou lhe ouvindo, mas não conte comigo porque você não está bem com sua esposa. Quando você não está bem com sua esposa, com seu marido, só tem uma oração que funciona. É arrependimento e pedido de reconciliação. O resto nem tente. Só ajoelha e arrepende. Fala, oh, meu Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Oh, Deus, só o coração dele e do meu pra gente acertar. Essa oração só, o resto, meu irmão, não tem acordo. É o que a Bíblia diz, ok? Resultado: fraqueza espiritual, morte, juízo, relacionamentos e alianças quebradas, desejos íntimos homicidas. É verdade, desejos íntimos homicidas. Você quer que a pessoa morra. Que o próximo seja arrasado. Ó, dona Ruth Graham, a mulher de Billy Graham, é Ruth Graham, né? Dona Ruth Graham, ela... Que mulher, viu? Eu tenho um DVD do Billy Graham, da vida dele, eu vou passar um dia pra gente assistir. Meu Deus, que homem. A gente que cresce na igreja batista, cresce ouvindo de Billy Graham. Um dos maiores homens que Deus já colocou na Terra. E... legal de Sarah, se não me engano a mulher dele é Sarah, né? Sarah Graham, acho que é Sarah Graham. Ela... O povo ia na casa dela fazer turismo. Meu Deus, onde será que mora Billy Graham? Eu chegava e falava, dona Sarah, deixa eu ver onde ele dorme, deixa eu ver onde é que ele vai no banheiro. Aí ela disse, não, Graham, não dá, vamos morar no campo. Aí alugaram, compraram um sítio, cercaram para poder o povo parar de fazer turismo na casa deles. Aí perguntaram para ela, nesses anos todos de relacionamento, você já pensou alguma vez... Ah, o cara da água chegou. Você já pensou alguma vez em divorciar-se? Aí ela falou assim, divórcio? Nunca! Mas homicídio várias vezes. A mulher desse homem de Deus, imagina, hein? Então, amados... Página 21. Tudo isso é o avesso do amor e da verdadeira vida. 1 Coríntios 13, 4 a 7. 1 João 3, 10 a 15. Para evitar tudo isso, eu preciso de continuamente estar me deixando encher pelo Espírito da Palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Gente, a Bíblia diz em Filipenses assim, ó. Tudo que é de boa fama, tudo que é de bom proveito, blá, blá, blá, blá, blá. Nisso pensais. Boa fama pode ser traduzido também por publicável. Se tem algum pensamento que você tem de alguém ou da sua esposa que ela não poderia ouvir, é pecado. Porque é um pensamento que não é publicável. Eu lembro que uma vez eu tinha gente falando dos acertos com Paulo, mas assim, é muito incomum, é muito, não é frequente não. Estava zangado com ela e aí eu pensei, aí eu olhei para ela assim, aí eu pensei na minha cabeça assim, doida, doida, doida, doida. Pensei na minha cabeça, não falei, né? Que seria demais. Aí, assim, comecei assim, vou xingar ela, não vou xingar com a boca, mas tive com a mente. Oh, gente, até que eu descobri esse princípio. Eu não posso chegar pra ela, assim, perto dela, xingando ela na minha mente. Às vezes, a gente, pra evitar uma situação, a gente faz isso, né? O marido vai chegando perto, a mulher tá, meu Deus, será que esse homem nunca vai ser compreensivo? Meu Deus, será que esse homem só pensa nele? Aí, para não ter uma questão, não fala. Mas aqui vai cultivando o coração dele. Uma situação. E quando abrir a boca, vai sair o que o coração meditou. Ok? Então você pensa, ah, meu Deus, ainda bem que eu tenho um marido, Senhor. Pior irmãzinha tal que nem marido tem. Amém, irmãs? Amém? E com o marido também. Então, a gente tem que perdoar no coração, amar no coração e vai conseguir ter uma vida melhor. 2.5. Não vos... provoqueis uns aos outros. A palavra de Deus diz, inclusive, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você que já tem filhos, eu que tenho filho, preciso esperar um filho, você que tem filho. Cuidado. Quer dizer, provocar a ira é ser exigente além do necessário? Isso. É impor a sua vontade? É tudo que você exige do seu filho, desconsiderando a situação, desconsiderando a fase. Tem pais. Quando o filho quer vestir uma roupa e a mãe quer que ele use outra. Tá certa, mãe. Porque a gente tem que cultivar a vontade. A gente escute a vontade, como dizia Freud, que erra muito, mas acertou algumas coisas também. O filho de judeu conhecia a Bíblia e algumas coisas ele recebeu da cultura judaica muito certamente. E ele diz assim, o ego é muito forte. Ou você o cavalga, ou ele lhe cavalga. Então a gente trabalha a vontade com criança desde pequeno assim. Eu lembro que uma vez, eu morava num bairro muito pobre, perto dos Alagados, em Salvador. Minha bisavó morreu e nós fomos morar na casa que ela morava no Barbalho, que é um bairro de classe média baixa, mas é infinitamente melhor, em Salvador, perto do centro histórico. E eu lembro que um vizinho meu, que ele, a filha dele era professora e trabalhava muito, ganhava bem, tinha uma casa própria. E foi lá nessa casa que eu conheci melão. Eu não sabia o que era melão. Gente, quando eu comi melão a primeira vez, assim, meu Deus, o que é isso? Nem é tão com graça assim melão, né? Mas pra mim foi. Foi lá que eu conheci bife à parmegiana, que eu achei uma coisa chiquérrima. É só um bife com uma mussarela em cima e um molhinho vermelho. E foi nessa casa também que eu fiquei admirado, porque a mãe perguntava pro filho: filho, o que é que você quer almoçar hoje? Gente, aquilo pra mim era tão esquisito, e continua esquisito até hoje. Como é que senta pra uma criança e fala: o que é que você quer comer hoje? Ou que roupa que você quer vestir para sair? E assim, esses dias a gente estava só pensando qual o nível dela com o pai. A gente estava na frente da casa de Dani, eu falei assim: eu vou para casa e você vai no shopping. Ele falou, aí ela falou assim, eu falei: você vai comigo, seu filho? Não, você vai comigo. Ela: me partam no meio, mas meu coração vai com meu pai. Aí eu falei assim: vai perguntar seu pai para ver se ele vai aceitar que você vai com essa boca. É melhor, mãe, não, mãe, tá? Não contrariar, mas ela bem me contrariar. E assim, o que ela... Esse negócio de roupa, de o que vai comer e o que não vai comer. Eles sempre vão tentar impregnar a vontade deles. Mas eu falo claramente para minha filha, eu falo: olha, se hoje, eu não controlar a sua vontade, ela vai lhe controlar depois. E você só vai fazer o que quer quando for adulta. E sabe o que é o destino que só faz o que quer quando é adulto? Vira um glutão, vira um drogado. Vira uma pessoa que não tem uma fidelidade no casamento. Aí ela se assusta. Pois é, você quer ser assim? Não. Então, comece a submeter. Porque, entenda uma coisa, o não que a gente dá hoje ao filho é o não que ele vai assimilar e vai ser o não que ele vai dar a tentações futuras. Se você não ensinar o não para ele agora, ele vai crescer sem saber dizer não. E vai ser uma pessoa descompensada. Ok? Então não vamos poupar o não quando for preciso. Não é não e acabou. E também tem uma coisa: não pode, não pode deixar o filho sair batendo o pé. Sofia tem uma prima que é mais velha. Sempre que ela convive com essa prima, ela muda um pouco. Aí eu chamo a ordem de novo depois. Continuo chamando. Porque é Ita. Imediatamente, lembra de Itabuna. Imediatamente, totalmente e alegremente. A criança tem que obedecer Ita. Imediatamente, totalmente e alegremente. Dou uma ordem, ela sai batendo o pé, eu falo: volte, saia sem bater o pé. Aí ela volta, volte, saia sem bater o pé. Aí ela sai. Às vezes eu tenho que convencê-la de que é bom ter um pai. Você já pensou o que é você não ter um pai? E você não ter agora quem lhe falasse o que era para fazer? Você saiu batendo o pé para mim. Um dia que você tiver um chefe, se você sair batendo o pé para ele, você é demitida. Aí ela, contrariada, mas aprendeu a não tá batendo o pé, mas torcendo a cara. Já tô de olho nessa torcida. Ela faz e torce, já tô de olho em distanciar essa cara dela. Vou dar um monte de beijo nela antes para ver se derrete. Porque o afeto também é importante. Não, a gente fica muito duro, ok? Seria um exemplo prático, então, de provocar a ira aos filhos. Provocar ira ao filho é quando eu exerço uma ordem que desconsidera a fase dela, a possibilidade dela de cumprir a ordem. Quando eu imprimo a ela um desejo meu... Eu tenho uma menina de 16 e um de 9. Quando eu imprimo a ela um desejo meu, que é melhor falar o princípio e se aplicar o seu princípio, a prática. Certo. Quando eu imprimo a ela um desejo meu, que ela não tem condições de cumprir aquilo. E não adianta você considerar a sua história somente não. Na mais da idade dela eu fazia assim, assim. Tem que ver o contexto. Às vezes, a gente faz o certo sem considerar quem está se fazendo certo. Uhum. Ok? Eu estou aqui no culto. Aí, de repente, eu digo: irmão, você não precisa sair do auditório mais de uma vez para ir no banheiro num período de 2 horas. Talvez fosse bom você se disciplinar até para não sair. Se não perder, às vezes é o que eu vou falar, que é Deus falando com você, você perdeu a bênção porque você saiu no momento ali que não precisava. Mas tem uma velhinha que é diabética, gente. Eu vou botar isso, o nome disso é equidade. Eu não posso aplicar a mesma lei de forma idêntica a todas as pessoas. Ok? Então tem um contexto. A gente provoca ira ao filho quando, inclusive é interessante a gente perceber isso, quando eu promovo a ele mais revolta do que obediência e sujeição. Eu estou provocando a ira ao coração dele. Estou despertando a ira. Mas quem tem filho adolescente para adolescente tem que ficar ligado. Porque eles têm pela fase uma necessidade de questionar. Se a gente souber levar esse questionamento, pegar esse questionamento e voltar ele contra o erro, não contra a própria pessoa, senão dá um embotamento e depressão. Mas se for questionamento do pré-adolescente e adolescente, fala, questione o seu erro. Questione o meu, mas também questione o seu. Se a gente souber usar esse potencial, essa força extraordinária que tem um adolescente para adolescente, a gente faz um bem a ele. A gente começa a pegar essa revolta e fazer ele revoltado com o erro dele. Até com o erro nosso, mas falar para a gente de uma forma respeitosa. Então, dá para perceber que estou provocando a ira no filho quando a minha regra traz mais ira, raiva, revolta do que um progresso nele. Então, tem alguma coisa errada nisso. Não tenhais inveja um dos outros. Não vou me atentar a esse, você vai ler mais em casa. Porque o conceito é muito simples. Inveja é quando eu... Olha aqui. Inveja... Presta atenção nessa, Davi e João. Ó, inveja é quando você quer alguma coisa de alguém que você acha que aquilo não devia ser da pessoa, mas devia ser seu. Entendeu, João? Quando você quer, por exemplo, o brinquedo do seu amigo, que você não quer um igual, mas você quer o dele. Isso é inveja. Isso vale pra gente também, ok? Quando eu quero o cargo da pessoa, quando eu quero o carro da pessoa, a casa da pessoa, isso é inveja. Quando eu digo assim, mas não era para ele estar bem assim como eu estou. Não era para ele... Não era para ele estar bem como eu estou. Perdão, não era para... Era para eu estar no lugar dele, não ele ali. Isso é inveja. Aí, isso é rebeldia. Quando eu... Presta atenção nisso, filha, escute. Quando eu quero alguma coisa de alguém e eu quero tomar da pessoa a coisa, ao invés de eu trabalhar para ter a coisa, isso é inveja. Pronto, isso é isso. Inveja é quando eu quero que você não tenha, eu quero tomar o que é seu. Isso é inveja. A ambição, na perspectiva não pesada, pejorativa da palavra... Mas querer crescer, querer ter até também, quando não é ao detrimento de outra pessoa, aí você diz, e o concurso? Mas no concurso você não quer que ninguém perca, você quer passar. Ok? Você estuda para aquilo. Eu quero uma vaga, e o meu colega também quer. É inveja eu querer que ele não queira a vaga? Não se preocupe com ele, se preocupe em ser melhor do que você mesmo. Ele não tem a vaga, né? Perfeito, ele não tem a vaga. Agora, se ele entrou lá, você tem que saber perder. Trabalhe para ganhar outra coisa, um dia aquela vaga, sem puxar o tapete dele. Só tem quatro vagas, você é o quinto, mata o quarto. Isso é inveja, ok? Às vezes a inveja é em casa. Olha aqui, às vezes a inveja é em casa. Às vezes a mulher inveja a vida do marido. E às vezes o marido inveja a vida da mulher. Não é incomum, irmãos. Chega o marido em casa. E aí a mulher... Aí ele chega, vai tomar um banho demorado e tudo. Ela vai lá esquentar a janta dele. Aí ficam os dois pensando. Meu Deus, eu queria essa vida. Meu Deus, ou para isso... Isso aqui é vida. Não faz nada. O marido chega e olha a mulher e diz, peraí, não faz nada. E a mulher chega e vê o marido quando chega em casa e diz, ó, peraí, não faz nada. Irmão, faz, irmãos. Faz. E o marido quando chega em casa, quando a mulher trabalha fora ou não, ele deve chegar em casa fazendo, ajudando. Por quê? Ah, mas eu trabalhei o dia todo. E ela fez o quê? Nada. Então a raiva dos meninos... Quando eu pergunto assim no consultório, sua mãe faz o quê? Nada. Ô, raiva. Eu digo, ela tem quantas empregadas para não fazer nada? Ah, só cuida da gente. Rapaz, é um trabalho, velho. Então, quando chega em casa, eu lembro que uma vez falei para um casal, estava tendo um casal, foi muito lindo, muito lindo. E aí eu mostrei para ele, fiz um gráfico assim, né? Falei, olha, aqui é o dia, com o consultório os dois assim, sentados. E era uma das demandas. Eles falaram, ah, mas ele chega em casa e diz... Já trabalhei, eu tinha que trabalhar, sou meio honesto, boto as coisas em casa, agora eu vou descansar. E ele falou, é mesmo. Aí eu falei, peraí que eu te pego. Aí eu falei, aqui é o dia de vocês. aqui é você, aqui é ela. Ela vem no decorrer do dia, trabalhando em casa, com o filho, com um monte de coisa, e você vem trabalhando no seu, nos seus trabalhos. Aí você chega em casa, então aí você vai e descansa e para, e ela continua trabalhando, ou seja, ela trabalha o dobro. Ela trabalha o dia todo, continua trabalhando quando você chega em casa, você só trabalha durante o dia. Isso é justo? Aí ele, ó, você trabalhar com crente é outra coisa, né? Aí o cara falou, pensando nesse ângulo, tem razão. Por isso que Pedro fala, viva a vida comum do lar. Ok? Qual é a forma não sábia da mulher interpretar isso? O cara chega em casa, ela bota pra ele assim, agora você chegou, tome conta da casa. Também tá errado. Ok? Então, se é a vida comum, é a vida comum, é um servindo outro. Quem entendeu, diga amém. Mas consegue. Vamos lá. 2.7. Não mintais uns aos outros. Antes de terminar. Eu quero que você estude, ok? Não tenhas inveja. Muito ricos esses textos. Por favor, não deixe de estudar, que eu não estudou. Tá? Na página 21. Agora é 27. Vou terminar. Não mintais uns aos outros. Quero que todas as crianças prestem atenção a esse aqui agora. Bem, aqui, ó. Não mintais uns aos outros. Olha aqui, ó. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes, você tirou a roupa do velho homem com seus feitos e vos vestistes, o revestistes, o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A gente tem que sempre se refazer, como eu falei mais cedo, para estar pleno, conforme quem me criou. Mentir é, de alguma forma, transmitir aos outros uma falsa impressão da verdade. Mentira, do grego pseudo, também significa falso. Exemplo, pseudo profeta, significa falso profeta, quem tem Apocalipse 19:20. Jesus disse que Satanás é o assassino, o homicida, porque ele foi a mentira, pseudo, e quando ele fala a mentira, ele está falando da sua própria natureza decaída, porque ele é mentiroso. Irmãos, quando a gente mente, a gente está deixando que o diabo feche a só. A gente está permitindo que o diabo fale através da nossa boca. Quando a gente mente, a gente está permitindo que o diabo fale através da nossa boca. Irmãos, é tão sério isso. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Tenho me alarmado, só aqui. Tenho me alarmado como tenho tido acesso. Tanto de estudo, quanto a todas as formas de todos os meios de pensamento. Isso é bom. Isso é uma verdade. Como tem sido comum a mentira no meio evangélico? Meu Deus, as pessoas antigamente, ninguém é crente aqui há mais de 10 anos. Gente, como era antigamente a mentira? Era uma coisa abominável. Hoje parece que é um recurso. Inclusive no credo canônico católico existe a mentira branca. Não sei se você sabia disso. Os católicos dizem que existem circunstâncias que é melhor a mentira. Por exemplo, Sofia estava na barriga de Paula, quase as duas morrendo. A médica me chama para uma conversa tenebrosa. Ela me chama e diz, olha, muito provavelmente ou vai entrar em óbito sua esposa ou sua filha. Ou as duas. E ainda tem o suspeito de sua esposa ter um tumor deste tamanho dentro do útero, dentro da cavidade abdominal. Está vazando sangue para o endométrio, que é esse espaço aqui de baixo. Tem tórax em cima e a parte do abdômen de baixo. Mas como é que está? E o sangue está jorrando e eu não sei quando que eu vou tirar sua filha, porque se eu tirar mais cedo, ela morre e ainda corre risco da sua esposa. E pode ter hemorragia e ela morrer. Conversa assim básica, né? E aí ela falou assim, aí você vai ter que... Agora você não pode falar isso para ela. É sabido no meio médico, psicológico, que informação de câncer estimula o sistema imunológico, uma decaída absurda. Quando a pessoa recebe a notícia de câncer, o sistema imunológico dela responde de uma forma terrível. Ela diminui muito a resposta imunológica. Então eu tinha que mentir para ela. E o que, que eu fiz? Orei muito para não ter que lhe falar a verdade. Mas também mentir não é algo que é cogitável. Eu não sei você, irmãos. Eu não sei se eu sou tão pentecostal para isso, mas eu acho que eu sou. Não sei se você pensa como eu, mas será que eu mentindo sobre essa matéria não estava dando ou confiando nas mãos do diabo uma certa autonomia dele para trabalhar isso? Eu acho que sim. Coisas que às vezes a gente tenta resolver com a mentira, na verdade a gente entrega elas ao caos. Nunca minta, sob situação alguma, sob hipótese alguma. A palavra de Deus diz: nós mentíamos, mas hoje a nossa boca é para abençoar, não para amaldiçoar. Então mentira não é uma opção. A gente tem que abominar a mentira. Amém, irmãos? Até porque como pode jorrar de uma boca verdades e mentiras? Água doce, água salgada, salobra. Você vai falar do amor de Deus para alguém e alguém está pensando aqui, ó, daquele jeito que diz que a gente não pode fazer? Mentiroso. Veja mentindo para todo mundo. Que verdade é essa que está me falando? Vou fazer de conta que estou ouvindo. Que o Senhor nos livre, amém, irmãos? Mentir de alguma forma, transmitir, já falei. Jesus disse que Satanás é um assassino, um homicida, um mentiroso. Mentir também distorcer a verdade. Outros tipos de mentira. Olha aqui, presta atenção nisso, Sol. Você também, Davi, presta atenção. Presta aqui. Outros tipos de mentira. Meia verdade. Atos 5:2. Existia, olha aqui os meninos, escuta. E tinha um homem bom que chamava Barnabé. Não, mas escuta só. Que vendeu um campo caríssimo e deu dinheiro para o Senhor na igreja. Aí um casal viu aquilo chamado Ananias e Safira. Aí olharam aquilo. Ah, olha só como todo mundo acha ele o máximo porque ele deu o dinheiro do campo. Vamos fazer o seguinte: vamos vender o nosso campo, um dos nossos campos, e vamos entregar uma parte do dinheiro à igreja. E vamos dizer que entregamos tudo, ok? Aí a gente vai receber a glória e o aplauso dos irmãos. Fizeram assim, venderam um campo, pegaram metade do dinheiro e levaram. Aí Ananias levou o dinheiro, botou lá, os apóstolos, assim, vendi o campo, está aqui o dinheiro. Aí o apóstolo Pedro olhou assim e falou: ah, você vendeu o campo por tanto? Ele falou: vendi. Aí ele falou: por que você deixou o diabo entrar no seu coração? Puf, caiu morto na hora. Porque mentiu a Deus. Você não tentou enganar homens, mas tentou enganar o Espírito Santo. Caiu morto. Aí uns jovens pegaram, levaram o corpo dele. Aí chegou a mulher. Pedro deu a mesma oportunidade. É verdade que vendeste o campo por tanto? Vendi por tanto. Pois ali estão os pés do que levaram o seu marido morto. Bufo, ela caiu morta também. A mentira gera morte. Irmãos, e morte em todas as áreas. Como que eu, como pastor, posso chegar e ministrar a vocês mentiras? Eu não engano a vocês. Eu tento enganar o Espírito Santo de Deus. Amém. Daí o meu temor, o meu tremor, o meu pavor de ministrar mentira para vocês. Temor de medo é a palavra mesmo. Por isso, quando você estiver discipulando alguém, nunca pode mentir. Porque você está agindo como Ananias e Safira fizeram. Nunca. Você está discipulando alguém, senta com o cara. Aí ele fala: Fabrício, negão, eu tenho dificuldade aqui numa área. Digamos que ele tenha dificuldade. Ele, por exemplo, tá com inveja do colega dele do trabalho. Aí ele fala: Fabrício, estou com essa dificuldade, cara. Aí você: ô, meu irmão, vou orar por você, glória a Deus, porque você foi sincero que se abriu comigo. A palavra de Deus, quando a gente confessa uns aos outros, tem cura. Eu já superei isso, cara. Hoje eu, pela misericórdia de Deus, hoje eu até tenho horas que eu prefiro que o novato faça uma venda que eu não fiz. Mentira. Aí você diz: mas é uma boa intenção. Não funciona pro cara, porque se ministra a morte. E você ainda vai ser, por amor, disciplinado por Deus. Qual? Tente lembrar aí, me fale. Ah, tá. Depois eu confesso. Foi ouvindo aí. Que o cara pediu a droga pra ele. Então, agora não vai dar tempo dessa vez. Depois eu conto, filho. Então, vamos lá. Então, meia verdade é uma mentira inteira. Vamos dizer isso? Meia verdade é uma mentira inteira. Enfeitar ou exagerar a verdade. Bom, eu lembro que uma vez... Por exemplo, alguém diz assim: irmãos, Deus cura! Eu mesmo estava tuberculoso, Deus me curou. Ele não estava tuberculoso. Ele estava tendo doença que é comum, com pneumonia. Ah, mas foi para a glória de Deus. Não, não, não. Não foi para a glória de Deus, coisa não foi para a glória própria. Então não se enfeita. Nem testemunho. Você pode ver isso em Provérbios 35. Prometer a Deus e aos homens e não cumprir. Essa é a mentira que eu mais faço. Confessando para vocês, fiz horário por mim. Um dia meu pai me chamou no gabinete e falou: você sabia que prometer e não cumprir também é mentira? Irmãos, eu confesso a vocês, eu preciso amadurecer nisso. Porque às vezes você se empolga. Eu me empolgo de querer fazer um bem e prometo. Só que a gente é escravo, a gente é senhor do que não diz e escravo do que diz. É melhor não prometer. E Deus está me dando graça para eu estar vencendo isso, mas confesso a vocês que ainda não venci isso. Mas é muito grave. Talvez não tenha vivido coisas que estou começando a viver agora pela misericórdia, porque também estou tentando, estou me esforçando para não pecar tanto nisso. Que às vezes você tem uma boa intenção e promete uma coisa. E faz de conta que fugiu das suas possibilidades. Isso é mentira, ok? Que isso tem misericórdia de nós, amém, irmãos? Gabar-se daquilo que não fez. Pecado, Provérbios 5:14. Mentira. Inventar falhas dos outros. Esse é um dos piores. Porque você peca contra o corpo se for alguém que for do reino de Deus. Enganar nos negócios. Provérbios 11:1. Eu fui comprar um camarão lá na ilha, eu estava lá com a família, e aí o cara botou a balança assim, e eu lembrei, a palavra de Deus diz, das coisas que Deus mais odeia, a balança enganosa. É quando a pessoa frauda a balança para dar um peso diferente e ganhar mais dinheiro. Então tem que ter cuidado. E quem é homem de negócio, sabe o que estou falando, que às vezes a gente está sob situações que nos tentam muito a tomar proveito. A gente tem que ter muita graça, tem que confiar muito em Deus. Porque é Ele que sustenta a gente. Amém, gente? É o Senhor que nos sustenta. Ok? Etc. A mentira é abominação ao Senhor, pois o ofende frontalmente, já que Ele é sempre absolutamente verdadeiro. Muitos monges da igreja, do tempo da igreja escondida, da igreja reclusa, chegavam a dizer que a mentira é o pior dos pecados. É claro que a Bíblia diz que o pior pecado é blasfemar contra o Espírito Santo, o que a gente entende que é negar a salvação em Jesus. Negar a obra do Espírito que é revelar Jesus, ok? Mas eles entendiam que a mentira é pior dos pecados, porque com a mentira você esconde os outros. Mais de 70 vezes, somente nos 4 evangelhos, Jesus fez afirmações, começando com a expressão na verdade, na verdade. E na verdade é amém, amém, sabia? Amém, amém, ele falava amém, amém. Na verdade, vos digo. E transmitia os pensamentos e juízos do Senhor sobre as mais variedades de circunstâncias. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Efésios 4:25. E vamos lembrar de uma coisa? A palavra de Deus diz que o Senhor é a verdade. Quando a gente mente, a gente está negando a natureza do Senhor. Então, se Ele é a verdade, a gente deve agir de acordo com Ele, que é a verdade. Amém? Vamos orar, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa ainda? Falar? Tem tempo ainda. Foi? Desculpa. Senhor, obrigado por tua misericórdia, por tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus muito, muito, muito amoroso. Nós te louvamos por isso. Senhor, obrigado pelo teu ensinamento, pela palavra. Eu tenho certeza que o Espírito vai nos lembrar em momento oportuno do que nós aprendemos aqui hoje. Que o Senhor nos ensina todas as coisas. E só basta abrir a boca e o Senhor vai nos usar para poder levar esses princípios. Em nome de Jesus te louvamos, estamos aqui. Meus seus irmãos que não estão aqui, que o Senhor os alcance de forma sobrenatural com esses princípios também. Da glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.